É, isso aqui é carreira de artista. Todos aqueles que acham que ser artista é fácil, é só pegar o microfone, não é nada disso não. Muita gente aí que acha que ser artista é fácil, só subir no palco, mandar uma ideia, tá feito. Aí tem muito mais do que isso. Assim. Tem nego que se aproxima pra me ver melhor, escuta a rima e copia pra saber de cor. Cadê você que nunca mais eu vi? Opa, eu me esqueci. Teu nome era alguma coisa MC. Agora você não é mais ninguém, fica nesse vai e vem. E que se você vai bem, o que eu quero é botar pra fora. O que eu sinto dentro é que tem muita gente sem talento que pega o microfone pra dizer o que não é, que suja o nome e depois tem que sair de ré. Eu te conheço, só que você não é conhecido igual a mim, ainda não vi ninguém parecido. E se houver que apareça, opa, antes que eu me esqueça, eu fumo MCs para fazer minha cabeça. Leve que nem pena, deixa eu viajar. Eu boto MCs na mira pra depois matar. Você ainda não morreu, esse é meu estilo, nosso estilo, então que se o seu. 99 não é ano pra brincar, meu irmão. Competição, eu boto meu corpo no fogo em vez da mão. E só assim você vai ter noção do perigo. É que nem comer uma sem preservativo. Eu só te aviso pra você ter uma referência, de preferência. Agora ande com prudência, não insista, desista da carreira de artista. Não insista, desista da carreira de artista. Não insista, desista da carreira de artista. Não insista, desista da carreira de artista. No começo você acha uma maravilha, vou aparecer na tela quase todo dia, ser o centro de atenção dessa multidão. Na verdade isso não passa de uma ilusão. Quantos são e quantos eram, quantos foram e vieram, quantos já tentaram e ainda esperam. Pra você ter uma ideia de como é difícil, é como entrar, cheirar a e sair do vício. No início você pode até achar legal, aí depois você já não tem vida pessoal. É entrevista atrás de entrevista, a sua vida já tá revelada bem na capa da revista. Todo mundo sabe o que você fez com quem fez e o dia exato que caiu no mês. Tem amigos de montão, mas é temporário, eles apenas estão te fazendo de otário. Empresário, olha só pro teu salário, não é nada, você até ganhava, mas se ficasse calado. O mercado já tá saturado e não há quem mude, só tua família para ser o teu fã clube. Mas nem assim o teu final vai ser feliz. Carreira de artista é o que cê quis. Não insista, desista da carreira de artista. Não insista, desista da carreira de artista. Não insista, desista da carreira de artista. Não insista, desista da carreira de artista. É, não é fácil não. Tem muita gente aí que sabe disso, que tentou e não deu certo. É, não é uma vida fácil, meu irmão. Carreira de artista. Pra você pensar duas vezes antes de pegar o microfone e mandar o recado, valeu? Carreira.